Vigésimo volume da obra. A confraternização dos dois mundos em um só. A vida da matéria é sórdida, por ser uma vida sem valor. E daí, tudo em ruínas. Qual é o valor da matéria? Qual é o valor do mal? Nenhum, porque o mal por si mesmo se destrói. Então, a matéria é uma coisa sórdida, com aparência de muito boa, e se renegando esse muito bom a vida inteira, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. E assim, hoje, tudo isso deixando de ser assim como é, por estar aí a fase racional, a fase da recuperação de tudo isso, a fase da recuperação do animal racional, a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase em que tudo dá certo na vida de todos. Isto, da vida inconsciente, foi um comentário para um esclarecimento sobre o tempo perdido, da estupidez da vida do animal, uma vida estúpida por ser animal. Então, isso é um insignificante comentário para mostrar a nulidade de uma fase que já se passou, que é a fase de animal racional. Agora estamos na fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Então, agora na fase racional, todos ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, e recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida, e a vida sendo racional, a vida sendo consciente, o equilíbrio fértil sempre, a razão das coisas em seus lugares. Então, está aí o término da vida da matéria, porque todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Uma vez ligados no mundo racional, termina a vida aí da matéria, e a vida continua no mundo racional, na eternidade, por já em vida estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional, ou, anteriormente, seja, animal racional. Então, agora sim, é que chegaram todos no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro habitat eterno, na eternidade. Agora sim, todos felizes e contentes para o resto da vida e para sempre, eternamente, na eternidade, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, chegou o fim da vida da matéria, o término da vida da matéria, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Estando ligados no mundo racional, não vão mais nascer aí no reinado da matéria, no reinado do mal. E sim, por estarem ligados no mundo racional, findo esse corpo de matéria, a vida continua onde estão ligados, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, na fase racional, não há morte, porque a vida continua no mundo eterno, na eternidade, por todos aqui, em vida, já estarem ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Recebendo a orientação racional, vendo a luz racional nascer em si mesmos, a vidência do seu verdadeiro natural, em contato, noite e dia, com o mundo racional, com seus habitantes, dialogando com eles, fazendo conferências com eles, conversando com eles, orientados por eles, e assim sucessivamente, multiplicadamente, racionalmente. Então, chegaram na meta final da vida da matéria, por estar aí a fase racional e o conhecimento ilustrativo da cultura racional, da cultura do seu verdadeiro mundo de origem, a cultura racional. Agora sim, felizes para sempre, a felicidade verdadeira, a paz verdadeira e tudo de bom, de belo, de sublime racionalmente para todos. A confraternização racional, a união dos dois mundos em um só, o mundo de matéria com o mundo racional, com a verdadeira origem, e daí tudo dando certo na vida de todos. A multiplicação do certo dos certos, do bem, do belo, do lindo. Então, agora está aí a recuperação do animal racional, o conhecimento de cultura racional, por estar aí a fase racional. A vida é bela e sublime, mas a vida racional, por todos serem orientados pelos habitantes do mundo racional. Então, se torna uma vida bela, sublime, linda. Viver racionalmente é saber viver. E viver inconscientemente é não saber viver, que é justamente na fase de animal racional. Agora, está aí em mãos de todos o certo dos certos que todos imploravam, que é viver certo, viver feliz, viver com amor, amor racional, o amor equilibrado, e não o amor inconsciente, o amor desequilibrado, o amor do animal, o amor desequilibrado por ser animal. Então, está aí a verdadeira confraternização do mundo de matéria com o mundo de origem de todos, o mundo racional. A união dos dois mundos em um só. E assim, o término da vida sem valor, que é a matéria. O término da vida da matéria, do mal. Chega de sofrer, porque muitos já não aguentam mais de tanto sofrer, de tanto penar. Isto na fase de animal racional. E assim, agora, todos no seu verdadeiro lugar, o mundo racional, juntos e unidos com o racional superior. Daí, a maravilha das maravilhas na vida de todos. Mas, para alcançar a ligação do mundo racional, é preciso reler, reler, reler sempre para se desenvolver racionalmente. E daí se ligar naturalmente ao mundo racional, ao seu verdadeiro mundo de origem. Tudo naturalmente, sem abalo de espécie alguma. E assim, na vida racional, tudo é certo, e na vida do animal, nada é. Daí os desacertos, a incerteza, a vida inconsciente, muito diferente da vida consciente. O consciente tem amor pela vida, porque sabe o porquê que está vivendo. Vive sabendo, vive com consciência. Um inconsciente não pode ter amor à vida, porque é um inconsciente. É variante. Hoje quer viver, amanhã já não quer. Amanhã já tem vontade de morrer. Amanhã já está cansado de viver. E assim variando sempre, por não saber o porquê que vive. Vive inconscientemente. Então, vive neste desequilíbrio. Hoje é uma coisa e amanhã é outra. Hoje pensa de um jeito e amanhã pensa de outro. Hoje gosta e amanhã não gosta. Hoje quer e amanhã não quer. E assim, nesse desequilíbrio infernal, a vida do inconsciente é sofrer sempre. Desequilíbrio infernal por ser inconsciente. O inconsciente é insaciável e por isso é ganancioso, ambicioso, invejoso, ciumento, turbulento, nervoso, enfim, uma infinidade de defeitos, de mentiras. A vida do inconsciente é a vida das pálidas aventuras, do enfraquecimento geral pela degeneração que impera em todos os seres e com a derrota pela poluição. E assim, vejam que hoje, clareando as mentes de todos do porquê da fase de animal racional e o porquê desses transes todos, dessa medonha vida de matéria, na fase inconsciente. E assim, um inconsciente sofre sempre por ser inconsciente. O inconsciente não tem sossego. Aparenta muitas vezes estar sossegado, mas só aparência só. É a vida do traidor de si mesmo, conservador e multiplicador das ruínas de si mesmo, por ser um ser inconsciente, sofrendo sempre e arrotando grandezas aparentes, só mesmo de inconscientes. E assim, na fase inconsciente, sempre sofre o justo pelo pecador, porque o inconsciente sempre foi ambicioso. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sempre eu e o resto que se arranje. Está aí o desequilíbrio do inconsciente, aparentando ser bom, se apresentando de forma que não é e nem nunca foi. É a vida dos inconscientes. Mentir sempre, porque a vida já é uma mentira. E por ser mentira, é uma vida provisória. De repente, acabou a vida, por ser uma vida de mentira. Então, a vida já é uma mentira e o mentir é da vida do inconsciente. O inconsciente não pode ser verdadeiro por ser um ser inconsciente. Pois, se a inconsciência é uma mentira, e por ser mentira, é uma vida provisória. De repente, acabou a vida, por ser uma vida de mentira. Então, a vida já é uma mentira, e o mentir é da vida do inconsciente. O inconsciente não pode ser verdadeiro por ser um ser inconsciente, pois, se a inconsciência é uma mentira, a vida é uma mentira. A vida surgiu do nada. O que é o nada? Uma mentira. Se formou em um tudo aparente para terminar em nada. Então, o que é a vida? Nada. O que é a vida? Uma mentira. Então, a mentira é a vida. A vida de mentira é a real vida da matéria. Porque a verdade aparente é uma verdade que é mentir. E por ser mentira, é que tudo se acaba. Se fosse uma verdade verdadeira, não se acabaria nunca. E assim é a vida do inconsciente. Mentir, julgando que está certo, julgando que está falando a verdade. Mas a verdade do inconsciente é uma verdade inconsciente. E uma verdade inconsciente é mentira. Então, tudo é mentira. A vida de mentira, a vida do nada, a vida de quem vive enganado com a vida, enganando a si mesmo e enganando aos demais, por a vida ser mentira. E por ser mentira, é que se acaba. Se fosse verdade, não se acabaria nunca. Era verdadeira. Mas, por ser mentira, de um momento para outro, sem esperar, acabou a vida. Ora, eu pensava que a vida fosse verdadeira. Está aí a vida. É uma mentira. E tudo que se relaciona com a vida, tudo é mentira. O nada, mentira é. A vida, do nada provém e ao nada reavém. Portanto, o que vale a vida? Nada, por ser mentira. Então, vejam a falsa sabedoria. A sabedoria aparente, que parece ser sabedoria, e não é sabedoria, porque tudo é aparência na vida inconsciente, e nada mais. Tudo isso não passa de um supersticioso, julgando ser aquilo que não é, querendo ser aquilo que nunca foi, pensando que é o que não é. E assim, vejam quanta ilusão, quanto sonho por viverem de aparências, horrivelmente desse jeito. Nessa vida singular, cheia de asneiras, caduquices, bobices, bobagens, que flutuam o nada como se nada tudo fosse. Qual é o valor do nada? Nada. E assim vejam que estavam sonhando com este sonho de pedra. Todos dormindo de olhos abertos por serem inconscientes. E todos julgando estarem certos nessa vida de mentiras, nessa vida de incertezas, nessa vida de insegurança, nessa vida de verdadeiros peregrinos que peregrinavam nessa terra sem saber por quê, vivendo horrivelmente com este ABC do sofrimento. Tudo é bom aparentemente. Tudo é certo aparentemente. Certo hoje, aparentemente. Amanhã já não é mais certo. E todos iludidos assim são. Vivendo como se fosse tudo. Porque o bicho sempre foi muito vaidoso, de querer ser sempre o que nunca foi. Querer ser bom, puro e sábio. Melhor do que tudo, mais do que todos. O bicho sempre foi vaidoso por desconhecer a sua condição de bicho. O animal racional é um bicho. Está na categoria de bicho. E quem rege como animal, quem vive como animal, vive mal, porque nunca soube por que é um animal. E assim sempre foi a vida do animal racional, na fase de lapidação do animal racional. Uma fase cheia de gregos e troianos, cheia de fusos e contrafusos, cheia de pontos e contrapontos, cheia de asneiras e sem saber por quê. Agora, hoje, chegou a fase racional, a fase de recuperação de tudo isto, a fase de recuperação do animal racional. Todos de parabéns por estar no mundo a fase de recuperação do animal racional. A última fase da vida da matéria. Agora, todos ligados ao seu mundo de origem, o mundo racional. Agora, a vida tomou o rumo certo, o rumo racional, da origem verdadeira do aparelho racional. E com o rumo certo, estando todos ligados ao seu verdadeiro rumo certo. Tudo tem que dar certo na vida de todos, porque estão no rumo certo. Como estavam? Estavam a caminho do rumo certo, porque estavam espiritualmente ligados ao fluido elétrico e magnético. Por estarem espiritualizados, estavam vivendo de experiências em experiências, em pesquisas sempre pesquisando. Isso é do mundo espiritualizado, o mundo das experiências, o mundo da metade do caminho. Estão ligados aí ao mundo espiritual, ao mundo cosmológico, sempre em estudos. Estudos esses que alcançaram o astral superior, porque tudo evolui. Então, evoluindo com o astral superior, já é meio caminho andado para alcançarem a meta final, que é o mundo racional. Agora, alcançaram a meta final, o mundo racional, o mundo verdadeiro e certo. Tudo agora dá certo na vida de todos por estarem ligados ao rumo certo, que é o mundo verdadeiro da origem de todos. Saíram fora ou desligaram-se do mundo das experiências, do mundo espiritual. No mundo espiritual, todos em experiências sempre, e por viverem em experiências, sempre por acertar, porque estavam ligados aos fluidos elétrico e magnético, os dois fluidos da deformação racional. Então, por serem fluidos deformados, nunca poderiam chegar a uma conclusão real da vida e de tudo. E por isso, sempre procurando acertar, e sempre por acertar. Tudo isso por estarem ligados aos dois fluidos elétrico e magnético, que são pertences da fase animal. São os fluidos animais. Então, ligados ao fluido animal, tinham que ficar sempre nesse marasmo de dúvidas, duvidando de tudo sempre e fazendo dúvidas de tudo, por estarem ligados ao fluido animal, o fluido deformado, ao elétrico e magnético, ou energia, como queiram interpretar, elétrica e magnética. Essas duas energias são pertences da deformação animal. E o animal, por ser animal, conserva a inconsciência. São dois fluidos deformados, dois fluidos dos inconscientes, por serem deformados. Então, esses dois fluidos mantinham a inconsciência de todos, por todos estarem ligados a eles e servindo de joguetes desses dois fluidos, que são do reino do mal, do reino animal. O homem, o ser humano, com essa parte ligada no corpo, fazia com que ele, o ser humano, procedesse como um animal. Sempre na dúvida de tudo, como um animal. Sempre desconfiado de tudo, como um animal. Sempre cheirando tudo, experimentando tudo, como um animal. E ficavam aí, marcando passo, sem conseguirem o ideal, que era a definição que todos desejavam, da situação do mundo, da solução do mundo e a solução de todos, do porquê que todos assim são. Agora, alcançaram a meta final. A meta final é o mundo racional. E daí, a meta certa. E o certo da vida de todos, o verdadeiro equilíbrio racional, por ficarem ligados ao mundo racional e desligando a parte animal do corpo, que são esses dois fluidos deformados, o fluido elétrico e magnético, os dois fluidos do reino irracional. Então, agora, a coisa mudando, porque saíram desse terreno e alcançaram a meta final, que é o verdadeiro mundo de origem de todos, o mundo racional. Hoje, a coisa para todos é diferente. E por isso, todos estão completamente diferentes do que eram. E mais diferentes vão ficar, porque vão se desenvolvendo racionalmente, por meio da leitura, pela persistência na leitura, em ler e reler para o desenvolvimento de todos racionalmente. Então, muito melhor vão ficar, muito mais mudados vão ficar. Já mudaram até aqui. Num certo ponto, estão bem diferentes de quando começaram a conhecer o que é imunização racional. Agora, vejam que tudo chega ao seu tempo, pelas mudanças naturais da natureza, pelo evento das coisas normais, pela transição de tudo que se passou e de tudo que se passa na fase de animal racional. Hoje, estão vendo e sabendo o que é o certo e como é o certo, o porquê viviam como viviam, na incerteza de tudo, na fase de animal racional. Agora, justificando a razão do porquê assim são e do porquê assim estavam. Vejam bem que é uma mudança muito grande e, por ser uma mudança tão natural, não abala e não atinge o sentimento de ninguém, por ser uma coisa normal e natural da natureza. Agora estão todos iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do seu verdadeiro mundo de origem. E por estarem iluminados pela luz verdadeira, tudo dando certo na vida de todos, e daí recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, para o equilíbrio normal, para a marcha natural da vida equilibrada, da vida racional. Agora, todos seguros de si, por terem o conhecimento preciso de tudo que se passou na fase de animal racional, e por que se passou, o porquê dessa evolução, o porquê dessa vida que todos, na fase de animal racional, desconheciam, o porquê de tudo assim ser e o porquê de todos assim serem. Hoje, na fase racional, vindo o esclarecimento completo, minucioso, com bastante riqueza de detalhes. Aí, há necessidade de repetições para os mais incompreensíveis. Os seres humanos são todos diferentes. Tem os que compreendem de imediato e outros que custam mais a interpretar as coisas reais como são. Então, há necessidade de repetir de várias maneiras, de vários modos, para que todos sejam bem esclarecidos de tudo, para uma boa compreensão, uma boa interpretação, e não haver dúvidas de espécie alguma, para que sintam bem as verdades das verdades que aí estão, nesse grande tabernáculo racional. Hoje, todos bem amadurecidos para se ligarem imediatamente ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Muitos, com esforço e com capricho, se não perderem tempo e lerem e relerem, alcançarão todas as graças de imediato do verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. As graças são a vidência racional e o contato com o mundo racional para o diálogo diário. Mas, para isso, é preciso a persistência na leitura, ler e reler. Ler e reler para se desenvolver racionalmente, saberem, sentirem e saberem transmitir a cultura racional. Já de muito que todos sonhavam com outro mundo, tendo plena certeza da existência de outro mundo que deu consequência a esse, porque não há efeito sem causa. Então, muitos sabiam que existia um outro mundo, mas não sabiam como ter contato e se ligar a esse mundo. Todos sabiam que esse mundo de matéria teve a sua origem de outro mundo, que deu consequência a esse, mas não sabiam como se ligar, como conhecê-lo, como vê-lo, como se entender com seus habitantes. Hoje, eis aí em suas mãos o mundo verdadeiro da origem dessa deformação racional. Todos agora ligados ao verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e chegando à conclusão do que muitos pensavam e do que muitos desejavam conhecer, o mundo que deu consequência a esse que habitam. Hoje, todos cientes, alegres, felizes e contentes por estarem desvendados todos os mistérios que pareciam um rochedo indesvendável para o animal racional. O animal racional considerava essa natureza uma natureza misteriosa, por não saber descrever o porquê dela e a existência dela, o porquê da existência de tudo e de todos. Então, viviam sempre na investigação dos seres para apuração das coisas, com investigação de tudo, para ver se chegavam a uma conclusão satisfatória. As lutas para isso foram tremendas, lutando sempre para ver se encontravam uma justificação e nunca conseguiram. Sempre na mesma ficaram, e os mistérios aí desafiando todos, e no desânimo muitos dizendo: há de chegar o dia de todos termos uma solução real desta vida de animal racional. Vida esta que nunca encontramos a solução definida, devido esta natureza ser grandiosa de mistérios, a mistérios indesvendáveis para nós. Chegará o dia que esse segredo da natureza será revelado, o porquê deste mundo assim ser e o porquê de todos assim sermos. Até hoje não sabemos nem conhecemos o porquê de coisa alguma. Nascemos aqui em cima desta terra, aqui encontramos tudo feito e não sabemos quem fez nem por que fez. Não sabemos coisa alguma. Vivemos aqui como um solitário, aprendendo tudo debaixo de grandes esforços e sacrifícios para podermos viver. Vivemos sem saber o porquê estamos vivendo. Vivemos sem saber o porquê da vida que ostentamos. Então, vivemos misteriosamente. Isso é um mistério, porque não sabemos de onde viemos e muito menos para onde vamos. Não podemos desvendar esse enigma, não podemos desvendar esses mistérios, mas chegará o dia da solução deste mundo e sua criação. Agora, tudo esclarecido, tudo desvendado, o porquê de tudo e o porquê de todos. Chegou o dia que muitos já esperavam, da solução do universo, da solução da vida microbiana e o porquê dela. Hoje, todos assombrados e emocionados por terem em mãos o veredictum racional e dizendo: é verdade, até que enfim, o justo dos justos veio ao nosso conhecimento nos libertar desta dura e fatídica indulgência. Ninguém mais estava aguentando os horrores do sofrimento da vida da matéria. A perturbação, que já era demais. A perturbação era incalculável. E pode-se dizer que a história da vida da matéria é uma história negra, por ser uma história de sofrimento e de sofredores. Hoje, todos regularmente cientes, vendo esse mundo imenso pela frente e dizendo: é verdade, não havia quem aguentasse a vida insuportável da matéria, uma vida de penúria, de sofrimento e mais sofrimento. E hoje, em nossas mãos, a solução de tudo isto, a explicação correta do porquê que estávamos assim, do porquê éramos assim, do porquê fomos assim. Tudo, enfim. A definição exata do que fomos, do que somos e do que estamos sendo dentro da fase racional. Hoje, o tesouro dos tesouros em mãos de todos, o tesouro racional, a cultura verdadeira do aparelho racional, cultura de paz, amor e fraternidade universal, o berço da civilização racional, o berço certo da vida certa, da vida real, da vida natural, da abolição do mal, por a vida ser racional, por a vida ser consciente, por tudo na vida ser de orientação do mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, os bichos na meta final para deixarem de ser bichos, acabando assim a bicheira, que foi uma grande asneira pelo livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade. Terminando assim a missão dos fluidos, dos corpos de energia. Tudo evoluindo para o seu destino certo, que é a volta à sua origem racional. Saindo da deformação racional e continuando a vida no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, não havendo o corpo energético, que é o corpo fluídico, não há micróbios, germens nem vírus, porque o fluido é a causa dos micróbios, dos vírus e dos germens. Os germes, os vírus, os micróbios e os supervírus são a causa dos seres, dos corpos. Então, a fábrica dos seres são os corpos fluídicos, e não havendo fluidos, não há micróbios. Não havendo micróbios, não há seres, não há vidas. Está aí o fim da fábrica dos micróbios, porque tudo que tem princípio tem fim na vida da evolução da matéria, para chegar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje, todos a caminho da meta final, por conhecerem a meta final, que é o mundo racional. E assim, tudo chegando em seu lugar verdadeiro, tão naturalmente, por tudo ser de origem racional. A vida da matéria já teve o seu primor, quando julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma, quando eram mais inconscientes do que são. Um inconsciente é um inocente, e por isso não sabe por que é um inconsciente, pela inocência de ignorar o porquê do seu ser assim ser, julgando e pensando, pela sua inocência, que o saber verdadeiro fosse esse da vida da matéria. Quando pensavam como bichos, julgavam assim, faziam este julgamento assim. A vida é esta mesma, a vida da matéria. Temos que viver de matéria, por sermos seres de matéria. Na matéria que está tudo para os seres materiais. Com a evolução dos tempos, é que chegaram à conclusão de que a matéria não era o que pensavam. E por isso, tinham que olhar para cima, que de cima é que vinha toda a orientação, toda a intuição, toda a inspiração para a realização das coisas. Então, começaram a olhar para cima e a se preocupar, porque em cima é que estava tudo. Daí, a grande evolução do progresso da intuição, do progresso da imaginação, do progresso da mente, que fez com que dissessem e pensassem que todo o poder está no mundo invisível. Então, começando a evolução e o progresso da vida do cosmo, com a intuição acima da razão, como quem diz, se existe razão, é porque veio da intuição, que é a causa da razão. Se existe inspiração, é porque existe a causa, e a causa é a energia que dá esta ou aquela inspiração, intuição ou imaginação. E assim foram progredindo para o mundo espiritual, sentindo que tudo que necessitavam vinha de fora e que a causa era o mundo invisível. Hoje, chegando na meta final e sabendo que tudo começou pelo desenvolvimento espiritual. O movimento espiritual chegou a tal ponto que inventaram e forjaram uma infinidade de modos de praticar os meios do magnetismo e os meios do elétrico e magnético. Daí, progredindo fortemente, encontraram a causa da razão, que é a intuição, vinda de fora para essa ou aquela ação, para essa ou aquela solução. E está aí a aparentemente boa e a intuição má, que progredindo, veio por tudo às claras, pelas manifestações dos habitantes do espaço. O progresso foi se espalhando universalmente, a ponto do crédito ser tão valoroso, que progrediram de uma maneira tal, a ponto até que todos reconhecessem e conhecessem o mundo espiritual. Foram se desenvolvendo cada vez mais e encontraram o astral superior. Ainda mais se desenvolvendo, chegaram na meta final, que é o mundo racional. O mundo da causa, da razão de toda essa deformação racional. Hoje, todos, pelo conhecimento que têm do além, pela convivência e o contato com seus habitantes, sabem que estão mais do que certos, na meta certa, a meta racional. Hoje, conhecendo o ponto culminante que é o mundo racional, e todos sabendo como entrar em contato com seus habitantes, que são seus irmãos, que vivem no mundo racional, com seu progresso de pureza racional. Agora, todos de volta, sabendo e conhecendo como é feita esta volta, sabendo e conhecendo como é que ficaram aí assim, nessas condições, como seres que viviam vagando, sem noção justa e certa da sua situação. Hoje, conhecendo seu verdadeiro mundo de origem, e sabendo como entrar em contato com seus habitantes. Hoje, todos conscientes, tomando conhecimento do saber consciente e dizendo: é verdade, nunca poderíamos pensar que a solução de nossa situação viesse tão simplesmente, tão humildemente, como aqui está presente. Hoje sabemos o porquê de tudo isso assim ser, e por que não podia deixar de assim ser, para atingir o mais humilde dos seres, para entendermos e compreendermos o grande tabernáculo que aqui está, para podermos nos ligar ao nosso verdadeiro natural, ao mundo racional. E então, podermos chegar ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Muitos, no princípio, se admiraram de uma obra destas, de tamanha envergadura, de alto saber, ser revelada de um modo tão simples e tão humilde. No princípio, não parecia que iriam encontrar a verdadeira solução do mundo, a sua criação e a de seus habitantes. Assim, acontece com muitos que se iludem com as primeiras impressões, que não têm o conhecimento verdadeiro para poderem colocar as coisas no seu verdadeiro lugar. Hoje, estão arrependidos de fazerem as suas más interpretações sem conhecerem profundamente o objetivo, do que no princípio parecia tão confuso e que hoje sana todas as confusões de todos os confusos, maus interpretadores, que fizeram o seu julgamento ao seu modo muito fraco de interpretar as coisas simples, que parecem ser simples ou coisas sem valor. Hoje estão vendo o valor dos valores e dizendo: nunca se viu uma coisa assim, porque tudo que é bom é simples e humilde. E assim, vejam que hoje todos estão profundamente mais do que satisfeitos por encontrarem um conhecimento inédito, de tamanha envergadura, apresentado na linguagem mais simples para atingir a todas as camadas. E assim vejam que não se deve nunca adiantar opiniões daquilo que não se conhece. Procurar conhecer primeiro para depois então saber o que diz. Agora estão vendo que perderam tempo com o seu fraco modo de interpretar, do modo que bem lhe parecia. A dúvida é uma coisa natural do animal. O animal sempre foi duvidoso, medroso, desconfiado, confuso e negligente. Hoje sentiram o peso da verdade das verdades, da maior e assombrosa descoberta da definição do ser humano e sua criação. Agora, o mundo chegou na sua meta certa, na sua meta final, que é o mundo racional. Agora, todos ligados ao mundo racional, que assim vieram subindo aos poucos. No início dos primeiros passos, foi conhecer os habitantes do espaço, que é o Espiritismo. Então, evoluíram e progrediram, e tornou-se popular o conhecimento dos habitantes do espaço, dos astros ou do cosmo. Então, como tudo com o tempo evolui, o progresso do Espiritismo atingiu mais acima o astral superior. E o ser humano ficou ligado ao mundo espiritual, aos habitantes do mundo espiritual, aos habitantes do mundo do astral superior, recebendo as comunicações, suas intuições, suas inspirações, suas incorporações e suas manifestações. Progrediram assim por longo tempo, que parecia que ia ficar nisso mesmo, para muitos. Mas, como tudo progride, como tudo evolui, como tudo tem o seu tempo de estagnação até enraizar, foi que o progresso, com a evolução, atingiu mais para cima, que é o mundo racional, a meta final. Agora, todos ligados ao mundo racional, aos habitantes do mundo racional, e recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida da matéria. Então, estão ligados ao mundo racional, ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo verdadeiro do aparelho racional, que deu origem e causa a essa deformação racional. E uma vez o ser humano, que é o aparelho racional, ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, nunca mais nascerá aí na vida material, por já estar no seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional, por estar ligado ao seu lugar verdadeiro. No terminar a vida da matéria, por estar ligado ao mundo racional, continuará a vida no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim está aí como é feita a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, os primeiros passos, ou o primeiro passo, foi o Espiritismo, foi o curso primário. Depois, O segundo passo foi o astral superior. Todos ligados ao astral superior. E agora, o terceiro passo. Todos ligados ao mundo racional, no seu verdadeiro mundo de origem. Assim, ligados no seu verdadeiro mundo, no seu verdadeiro natural, recebendo a orientação e tudo dando certo na vida de todos, porque estão ligados à parte consciente, positiva, onipotente, à potência maior, que é o mundo que deu consequência a esta deformação. A essa potência maior, que é o mundo que deu consequência a essa potência menor, que é a deformação racional. Então, todos viverão racionalmente, conscientemente, progredindo de uma forma tal que tudo dará certo na vida de todos, por ser a vida racional, até que se finde esse corpo de matéria, esse corpo provisório que por si mesmo vai se destruindo, porque é uma máquina provisória de pouca duração, que terminará com os desgastes da temporada que passa na luta da matéria. Luta é um modo de dizer, porque para viver certo, tudo dá certo e acaba certo. Vejam como todos irão para o seu verdadeiro mundo de origem, de onde saíram para dar esse passeio aí nessa deformação racional, que parecia que nunca mais ia sair disso. Parecia que o mundo ia ser assim eternamente, para os que pensavam pouco, mas para os que sabiam pensar, entendiam que esse mundo chegaria ao seu fim, embora não soubessem a forma nem de que forma chegaria, de que maneira seria o fim. Sabiam que era um mundo provisório, um mundo passageiro, porque na vida da matéria tudo é passageiro, tudo passa. Por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e assim sempre em evolução, até que chegasse o dia de sua extinção, porque tudo que tem princípio tem fim na vida da matéria. Agora, todos cientes do seu verdadeiro mundo de origem, da eternidade, que é o mundo racional. Todos vivendo alegres, felizes e contentes por serem orientados racionalmente pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, tudo belo, tudo bom, tudo certo, por tudo ser racional. A vida hoje é racional por estar na Terra a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Parece que muitos animais racionais estão endurecidos. Parece, mas não estão. Chega o momento e a hora de terem o conhecimento de sua ligação com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque a fase racional é a fase de recuperação do animal racional. Então, a fase trata de botar todos em forma, de uma maneira, de um jeito ou de outro. Porque é a fase em que a natureza é quem manda, e a natureza bota todos no seu lugar verdadeiro. Ninguém pode com a natureza. E esta é a fase em que todos têm que se ligar, porque é a fase que está comandando, é a fase que está orientando, é a fase que está protegendo. Então, todos dentro da fase, chega o dia da ligação do seu ser ao mundo racional. Tudo isto é muito naturalmente. São mudanças naturais da natureza. E a natureza é que comanda, é quem manda, é quem guia. Hoje, o materialista pensa de um jeito e amanhã o materialista pensará de outra maneira. E assim chegando todos em pouco tempo à conclusão que muitos já chegaram. Porque se trata do conhecimento do verdadeiro natural de todos. Enquanto não conheciam o natural, havia a rebeldia. Mas agora, por estar aí o natural, que é a fase racional, é a mesma coisa que todos dentro de um barco. Aos rebeldes que não querem ser cientes que estão dentro de um barco. Mas, por estarem dentro de um barco, queiram ou não queiram, tomarão conhecimento e ciência do barco, e que estão embarcados dentro do barco. Assim é a fase. É um barco em comparação. E os que não aceitam o conhecimento de cultura racional agora, aceitam daqui um pouquinho. Vejam que tudo é com a maior naturalidade, sem ninguém sentir o mínimo abalo, por tudo ser racional. A vida já foi ruim na fase de animal racional, por estarem numa fase em lapidação, todos sendo lapidados. Aí, a vida era ruim, porque estavam todos passando por uma lapidação. E quem está em lapidação, sofre. Então, na fase de lapidação, eram sofredores. O sofrimento era o maior brilhante do dia para a lapidação do animal racional. Mas, na fase racional, cessou a lapidação porque tudo está ou chegou no seu verdadeiro lugar certo. Na fase de animal racional, a balbúrdia era infernal. Ninguém sabia o que dizia. Ninguém sabia o que fazia. Todos indecisos com tudo e consigo mesmo, e com a própria vida. Viviam todos como dentro de uma nau, perdidos na fase de animal racional. Perdidos porque desconheciam o porquê do seu ser e o porquê de todos os seres. Então, era uma fase turbulenta, a fase de animal racional. Era uma fase na qual ninguém tinha sossego, nem podia ter, porque estavam todos sendo lapidados, na fase de lapidação, que é a fase do animal racional. Hoje, dentro da fase de recuperação do animal racional, não há mais lapidação, porque já chegou no seu verdadeiro lugar, sem esforço algum e sem sacrifício. Hoje, a vida alcançando o seu maior ponto culminante de todos os tempos, por todos estarem ligados no mundo racional. Então, na fase racional, não há sofrimento, porque é uma fase consciente, a fase do equilíbrio verdadeiro, por estarem ligados ao mundo racional, recebendo a orientação justa e certa racional. Daí, todos certos na vida. E quem vive certo, vive bem, porque sabe, porque vive conscientemente. Na fase de animal racional, na fase inconsciente, ninguém vivia certo, porque todos eram inconscientes com aparência de conscientes. Agora, acabando o espiritismo, acabando o astral superior, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo superior a todo esse plantel de deformação racional. Então, o desligamento total da deformação fluídica, elétrica e magnética, por estarem todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, hoje, a vida é normal e natural por ser racional. É a vida bela por ser consciente. E não igual à vida do animal racional, inconsciente. A vida inconsciente é a vida das perturbações, das trucidações e das agonias. A vida racional é a vida do equilíbrio universal. Agora, todos seguros e agarrados no maior tesouro do mundo, que é a cultura consciente, a cultura racional, no livro da fraternidade, paz e amor racional universalmente. Todos dentro do mundo racional, todos ligados à eternidade, todos ligados aos habitantes do mundo racional, que são seus irmãos, irmãos da deformação ou dos deformados racionais. Vejam como tudo chega no seu lugar verdadeiro tão naturalmente. A naturalidade é tanta por ser a naturalidade perfeita, por ser a naturalidade racional. Agora está aí todo o roteiro da vida do ser humano e todo o roteiro dessa deformação racional, de onde saíram, que é do mundo racional, e agora todos de volta para o mundo racional, para o seu verdadeiro mundo, do seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, saindo da perfeição para esse roteiro que fizeram, até que chegaram aí na degradação da matéria. E agora, de volta para o seu verdadeiro mundo, de puros, limpos e perfeitos.